Continuando, Shiur de Mishlei, terminando o Perek, estamos no meio do Perek Gimel, desculpa. Então, a última vez a gente falou o seguinte, Musar Adonai Beni Altimos Ve'al Takoitz Betuchachto. Não despreze, ok, o Musar de Hashem, e não despreze a Tochachá de Hashem, a advertência que Hashem dá. Quando Hashem te adverte, não despreze isso. O que esse Asher Yehav Adonai Yochiach, que só as pessoas que ele ama, Hashem, ele dá Tochachá. Que nem a gente falou, um pai, quando ele dá Tochachá, um amigo que ele dá Tochachá, ele quer ajudar. Do mesmo jeito que um pai não desiste do filho até o filho Bemet voltar para o caminho do bem, assim também o Hashem não vai desistir. E não só isso, depois que o filho volta para o caminho do bem, Zeu, o pai volta a se comportar com ele com amor e carinho. Agora fala Shlomo HaMelech, continua falando da importância da Chochmá, da grandeza da Chochmá, que a gente falou até o Perek Yud. O Shlomo HaMelech vai explicar de várias maneiras, ok? E de várias, em várias profundidades, em várias camadas, e dargot, essa palavra que eu queria, várias dargot, vários níveis, a importância da Torá, e o que a pessoa adquire quando ele se esforça na Torá, e o que a pessoa tem que se cuidar. A gente daqui a pouco vai ver de novo o Yetzarará. São outras explicações sobre o Yetzarará. E no meio disso tem algumas etzot que Shlomo HaMelech dá. Como, por exemplo, não ser arev, não ser fiador, não ser fiador de pessoas. Sim? Não é pashut ser fiador. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não tem problema, vou ser fiador. Shlomo HaMelech está falando, saiba muito bem o que você quer estar fazendo. E fiador é no Olam Hazeh. O Gro vai explicar o que Shlomo HaMelech está querendo dizer, qual é o Nimshal, mas é que chutou, fiador, não seja fiador. O que é fiador? Fiador, ele não tem aná nenhuma e no final ele tem que pagar. Eu conheci uma pessoa, um tantra muito grande, que a gente estava estudando junto, e aí ele me falou que ontem, que ligaram uma pessoa para ele, falou, você está me devendo agora $5,000. Ele falou, como assim? Eu não tenho nenhuma vida na minha, eu não tenho nenhuma dívida na minha vida. Eu nunca fiquei devendo para ninguém. Como é que eu estou te devendo $5,000? Ele falou, você assinou aqui um contrato de ser fiador de uma pessoa. Essa pessoa está em Chutz Laretz, não me responde faz 2 anos. Agora você vai me pagar. E ele foi lá e teve que pagar. E aí ele aprendeu a lição, nunca mais seja fiador de ninguém. Ele pagou, ele agora pode cobrar, mas a pessoa foi para Chutz Laretz. Quando é que ele vai ver ele de novo? É isso que o Shlomo HaMelech fala, não seja fiador. Não é pashut. Pense bem no que está fazendo. Na hora, todo mundo amigo. Até não ser mais amigo. Então, isso é o Olam Hazeh. O Olam Hazeh, como sempre, Vadai é verdade. E tem também o Nimshal, que é muito mais amoco, que o Gro vai explicar pra gente. Mas aqui continua Shlomo HaMelech falando o seguinte: Perek Gimel Pasuk Yud Gimel. Ashrei Odom Matzah Chochma. Ashrei aquela pessoa que encontrou a Chochma. Ve'adam Yafik Tvuna. E aquela pessoa que ele tira para fora a Tvuna. Ele tira a Tvuna para fora. Como a gente explicou aí, Yafik. É, se ele tira a Tvuna da Chochma. Desculpa. Por quê? Kitov Sahara Misehar Kosev. Porque é melhor a mercadoria dela da mercadoria do dinheiro. Bidiu, que é melhor, a mercadoria que a Chochmá te dá é melhor do que a mercadoria do dinheiro. O Meiharutz Tevuatá e a Tevuá dela, quer dizer, as Totsaot que você tem, o que você ganha da Chochmá, o fruto dela é mais do que o fruto de Harutz. Harutz é qualquer coisa que você precisa muito, que as pessoas precisam muito. Isso é Harutz. Uma pessoa... Harutz é uma pessoa que ele faz coisas com rapidez, ele corre, ele faz. Isso é Harutz. Uma coisa que as pessoas buscam isso muito, isso é Harutz. Está escrito, tá. Mais do que Harutz é o fruto da Torá. Tá Harutz, lembrar que é competição, tem alguma coisa a ver, será? É, não tanto, aqui é Harutz. Parece, né, que tá Harutz, Harutz. Harutz é uma palavra por si só. De Harutz é uma coisa que as pessoas correm atrás disso. Então, é mais do que a mercadoria do dinheiro. E também o fruto dela é mais do que todas as coisas que as pessoas buscam. Yekara Him Peninim, ela é mais valiosa do que diamantes, do que pérolas, Peninim, pérolas. Ela é mais valiosa do que pérolas. Vekol hafatzecha lo yishevubai. Todas as suas vontades não se igualam à vontade da Torá, não se igualam à Torá. Tudo que você mais quer e tudo que você mais dá valor não se iguala à Torá, não se iguala a Chokhmah. Por isso, Ashrei aquela pessoa que ele encontrou Chokhmah. Yekarai, Orech Yamin Beemina, é longevidade, ok? Beemina, na direita, na destra da Torá. Bismolah, Osher Vekavod, de acordo com o Pshat, quer dizer, a pessoa vai ter tanto longevidade e tanto Osher, riqueza e Kavod através da Torá. Derachea, da Rei Noam, os caminhos dela são caminhos agradáveis. O Pshat é tanto que os próprios caminhos são agradáveis e tanto que os caminhos da Torá levam até caminhos agradáveis. Vechol netivoteha shalom. E todos os netivot, netivot a gente sabe que é menor do que derech, shalom são paz. Quer dizer, não só drachim são os grandes, são derech noam, são caminhos bons, senão kol netivoteha shalom. Etz chaim hi lamahazikim ba, ela é árvore da vida para as pessoas que seguram ela. Vetomchea, e aquelas pessoas que elas sustentam a Torá, meuchar, eles são felizes. Eles são felizes. Vetomchea, meuchar. Então eu falo, o Pshat está bem claro, o Shlomo Melech fala quanto é importante, quanto é valiosa a Torá. A gente ainda não explicou porquê, vamos explicar o porquê e vamos ver também qual é o Nimshal, qual é a moral escrita e qual é a alusão que Shlomo Amelech quer fazer aqui pra gente. Fala, Ogru. A Chokhmah, ela é sempre uma metziah. Por isso que é escrito, Ashei Adam Matzah Chokhmah, aquela pessoa que encontrou Chokhmah. Porque Chokhmah você encontra. Eu não posso inventar uma Chokhmah. Eu não posso escrever um livro de uma Chokhmah que eu tirei da minha cabeça. Você encontra, a Chokhmah está lá, ela só precisa ser descoberta. Porque Chokhmah é você saber, como você sabe, ou você leu num livro, ou você escutou de um ravo. Então você encontrou. Não existe você tirar a Chokhmah, eu não fiz a Chokhmah, eu não posso fazer a Chokhmah. Eu posso encontrar a Chokhmah, descobrir a Chokhmah. Por isso, sempre que se fala de Chokhmah, está escrito Timtza, Lashon Metziah, de uma perda que você encontrou. E Megilá, né? Nahon. Viu que Gati velo matzati, eu não encontrei. Porque lá está falando da Chokhmah da Torá. Também tem outro pasuk em Yov, a Chokhmah miyain tematzeh, também. Da onde se encontra a Chokhmah? Mas na Tvuná está escrito Yafik Tvuná, Ve'adam Yafik Tvuná, aquela pessoa que vai tirar a Tvuná, que é aquela pessoa que vai tirar a Tvuná da Chokhmah. Isso é mais ainda, isso é mais Ashrei. Por isso está escrito duas vezes Adam. Sim? Não devia estar escrito duas vezes Adam. Ashrei Adam Matzah Chokhmah. Está escrito, bem-aventurada a pessoa que encontrou a Chokhmah. Olha lá no pasuk. Ve'adam Yafik Tvuná. Por que está escrito de novo Adam? Devia estar escrito Ve'afik Tvuná. Bem-aventurada a pessoa que encontrou Chokhmah e que tirou a Tvuná, a Binah, que é entender uma coisa da outra. Não, aqui ele já é mais Adam. Porque é Afik Tvuná, que ele tirou, ele mesmo tirou da Chokhmah a ele entendeu uma coisa da outra. Sim? Que existe isso muito. Na Gemará, quanta profundidade tem a Gemará? Que nem o Rama fala... Tizair Batalmud, sim, que o Amok meod meod. O Talmud é muito Amok, é muito profundo o Talmud. A pessoa tem que entender qual é a Kavaná de Chazal e como eles querem explicar a Mishnah. Sim, nem se fala dos livros de Kabbalah, então de Primiuta Torá. Mil vezes mais Amok. Sim, é Lopashut entender. Ok, a gente acabou de ver um livro que é sobre três frases do Rav Shimon Baruch Haim, um livro inteiro. Sim, 500 páginas, três frases do Rav Shimon Baruch Haim. Tikkun Ezor é uma palavra. É muito amok. Não, Tikkun Ezor, não? Bidiu todo Tikkun Ezor sobre uma palavra, porque é muito amok toda a Chokhmah. Então, Ashrei Adam Shafik, que ele consegue tirar da Chokhmah a Tvuna. Yekara, Kitov Sahara Mishar Kesef, o Meharut Tvuata. Fala, Ogro, existe o seguinte: existem duas maneiras de fazer dinheiro principais no mundo. Primeiro, aquela pessoa que ele vende coisas, ok? Seja que ele vende mercadoria e seja que ele vende a si mesmo, ao seu trabalho, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia, Sim, poucas pessoas vendem mercadorias. A maioria das pessoas vende a si mesmo, o seu potencial. Sim, que é você trabalhar para qualquer coisa. Você está vendendo o seu trabalho por dinheiro. Esse é o primeiro. O segundo jeito é você plantar. E sempre quem planta recebe mais dinheiro do que as outras pessoas. Porque eu planto um e eu recebo muitas vezes 5 a mais, 10 a mais. Depende de quanto a terra deu. Mas uma pessoa que vende o seu trabalho não é assim geralmente. Ele ganha um pouquinho a mais. Não é tão, o lucro não é tão grande assim. Então fará, o grosso é o puxado basuco. Kitov shara, sahra, a mercadoria da Torá, ela é melhor do que qualquer mercadoria que você possa vender. E ela é melhor de qualquer meharut tevuatai. O fruto dela é melhor de qualquer outro fruto que você possa vender também. E a explicação é o seguinte, Adriana, a gente sabe que o fruto, como que é? O fruto você tira da terra, sim? O fruto você tira da terra. E por isso está escrito em cima de tvuná. A gente falou chokhmah, ashrei adam matza chokhmah, e aquela pessoa que ele tira a biná. E agora está escrito que ela vale mais do que o dinheiro e mais do que o fruto da terra. Porque uma coisa é que nega da outra. Dinheiro você dá um e recebe outro. É chokhmah, você recebe do seu rabo. E o fruto você tira da terra, como se você tirasse a biná. 5 vezes mais. E a explicação pshutá. Por que que a Torá vale mais do que qualquer outra venda? Outra shorá, outra mercadoria. Porque se eu tenho um peixe, ok? Eu tenho um peixe, eu vendo peixe. Agora eu vendi um peixe. Então antes eu tinha na minha mão um peixe, agora eu não tenho mais um peixe. Eu tenho dinheiro. Então eu deixei de ter uma coisa para ter outra. Mas a Torá não é assim. A Torá, eu estudei e agora eu ensinei. O que aconteceu? Eu ainda tenho o que eu estudei e eu ainda dei para o outro. Fala Torá, ouro. O que eu estudei, Biliu. É como se fosse uma chama. Então ela é a melhor Torá. Então tem que vender Torá, não tem que vender outras mercadorias. Porque a todas as mercadorias do mundo você dá e você perde o que você tinha. A Torá não é assim, a Torá você dá e você ainda tem o que você tinha. Assim fala Urashi. E aí vocês vão fazer a Kushiá que eu fiz quando eu estudei esse Urashi. Inglês também é assim. Matemática também é assim. Qualquer ensinamento é assim. Por que que a Torá é mais? Se eu estudei matemática e eu ensinei para o outro, eu ainda tenho a matemática e eu ensinei para ele. Por que que a Torá é mais? Porque tu vai te compartilhar também o mérito do outro. Oh, resposta, Bidiuco. Que aqui não é assim. Não é que eu ainda tenho e eu dei para o outro. Não, a partir do momento que eu dou para o outro, eu acabei de multiplicar o que eu tenho. Porque agora eu tenho muito mais mérito. Sim. E cada mitzvah que ele faz com essa nova sabedoria que eu dei para ele, eu ganho mais mérito ainda. Então é muito mais a Torá. Juros composto. Bidiuk, é juros composto. Juros composto, exatamente. A matemática também. Não existe mérito por estudar matemática. Então, eu ensino para uma pessoa. Dessa pessoa, olha, esse professor é muito bom. Ah, então vamos lá. Tá bom, mas se ele não fala para ninguém? Mais, eu vou entrar, então, Nahon, e se ele não fala para ninguém? Se não falar nada, porque eu não sou bom. Se eu sou bom, eu falo. Não, ele foi lá e conseguiu. Me trazer mais clientes. Ele conseguiu ser agora o Roe Hezbon, como se fala isso? O contador da Microsoft. Porque você ensinou matemática para ele. Você ganha alguma porcentagem não, que o outro no salário dele? Então, aqui não. Aqui se você ensinou para a pessoa Torá. Peraí. Você ensinou para a pessoa Torá. E a pessoa foi lá e ensinou para mais 100 pessoas Torá. Você, cada pessoa que ele ensina e cada mitzvah que ele faz com a sabedoria que você passou para ele, você ganha para isso mérito. É infinito, é juros composto que chutou. Sim. Daí vem os juros compostos. Mas agora eu sou professor de matemática, tá? Eu ensinei meu aluno. Ok. E esse aluno um dia virou um supercientista e fez e trouxe uma coisa muito grandiosa para o mundo. Ok. Isso eu tenho mérito, certo? Não. Não tenho mérito. Não. Está escrito que ele é atid lavô. Vão vir os goim. Hashem vai vir para o. Hashem vai vir para todo mundo e vai falar. Tov, os Yehudim vão ganhar o Lamabá. E os goim não vão ganhar o Lamabá. Aí vão vir os goim, vão vir todos esses árabes de Marchemá, vai vir a Dilma. Quem é a presidente do Brasil? Dilma. A Dilma. Temer. Vai vir ele e vai falar o seguinte: não. Por que os Yehudim podiam ir para o Beit HaKnesset? Porque nós construímos ruas. Por que que os Yehudim podiam ler? Porque nós construímos cabos de luz que passam, hidrelétricas. Só por isso os Yehudim podem fazer. E é uma svará muito boa. É só por isso. Sem isso não existia nada. Sim? Aí Hashem fala, tudo que vocês fizeram só por vocês. E vocês colocaram luz, ok? Para quê? Para poderem ir em vídeo, para poderem ir na balada, na como se fala? No Yom Kippur Party, vocês puderam ir. Por isso que vocês fizeram, os goim, né? Coisa de goi. Bidiu, vocês colocaram rua para vocês poderem fazer lá a maratona do carnaval. Foi por isso que vocês fizeram rua, para poder fazer carnaval. Então a Shem fala, não tem nada a ver com a Kudushá. Mas a Kudushá, ela é diferente. Cada mitzvah que você faz, você ganha multiplicado. Por isso está escrito que é melhor a mercadoria da Torá que qualquer outra mercadoria. O famoso ditado Yiddish. The teires, the bestes heire. Sim? O famoso ditado Yiddish. A Torá é a melhor shorá. Isso está escrito aqui, é um pasuk em Mishlei. Yekaraim peninim. Ela é mais valiosa do que pérolas. E todas as suas vontades, elas não valem nada comparados à Torá. Explica o Go, existem duas coisas que a pessoa compra. Quando eu tiro o dinheiro do meu bolso, eu compro dois tipos de coisa só. É incrível como o Go, ele consegue pegar qualquer assunto tão geral, se fala em português, geral, e transformar isso em uma coisa tão pachu. Quando a pessoa compra alguma coisa, ele só compra dois tipos de coisa. Ou coisas que são as coisas pérolas, que quer dizer que ele em si não tem valor, ele só tem valor porque ele é muito raro, porque ele é muito bonito, sim? Porque ele combina comigo, não é uma coisa que tem valor em si. Quando eu compro um relógio, o relógio não tem valor em si. O relógio me mostra a hora, quanto custa uma coisa de ver a hora? Um shekel. Mas já que ele é bonito, eu gostei, ele é raro, ninguém tem igual, aí eu compro, pago caro para ele, sim? Segunda coisa, eu compro coisas que eu preciso. Eu preciso comer, eu preciso de pão. Então eu compro pão. Só existem esses dois tipos de coisas. Ou coisas que eu preciso mamás, ou coisas que elas são valiosas. Então fala, Shlomo HaMelech, a Torá era mais valiosa que esses dois tipos de coisa. Yekarai mi peninim. As coisas que você compra por elas serem especiais, a Torá vale mais do que isso. Vekol hafatzeha, e tudo que você deseja, que é o que você precisa comprar, lo yishvuba. Eles não se igualam a Torá. Sim, eles não se igualam à Torá. Aqui também pode ser escrito Hafatzeha, pode ser lido como seus desejos, né? Ou como seus itens. De Hefetz, Nahon, Efemeon, boa. Hefetz pode ser itens. Vale mais do que. Nahon. E a Gemara fala que a Torá, ela é difícil de você comprar que nem pérolas, e ela é fácil de você perder que nem vidro, sim? A pessoa tem que lutar para guardar a Torá, não é para chute. A pessoa tem que lutar para guardar a Torá. O Ramchal explica isso muito bonito. Ele fala, para chute, o objetivo do mundo é a pessoa se aproximar de Hashem, ok? E o contrário disso é se afastar de Hashem. E cada ato que você faz, você se aproxima de Hashem um pouco. E cada ato errado que a pessoa faz, ela se afasta de Hashem um pouco. Uma mágica pshutô. Cada vez que a pessoa faz uma mitzvah, ela fez uma tefilá, ela está mais perto de Hashem. Porque ele está mais uma pessoa mais shalem, uma pessoa mais plena na alma dele. Então ele está mais perto de Hashem. E cada coisa errada, mais longe de Hashem. E essa é o jogo. Sim, olá, mas é um jogo. Esse é o jogo. E é isso que está escrito. É mais difícil do que pérolas. Orech amim bimina bismolá osher vechavod. A gente conhece a Drashá fala o seguinte: aquelas pessoas que eles meminim, aquelas pessoas que eles fazem com a mão direita, quer dizer, que eles fazem direito a Torá, que eles fazem lishma, aí Hashem dá para eles o que? Orechamim. E Kalvachomer, que eles têm Osher veKavod, eles têm também longevidade, e também riqueza, e também Kavod. Mas aquelas pessoas que eles fazem só para Kavod, ou que eles fazem porque obrigam eles a estudar a Torá, aí eles não têm Orechamim, mas eles têm Osher veKavod. Porque assim a Torá, aqueles que fazem com a mão direita, que fazem direito, aí eles têm longevidade e riqueza e Kavod. Aquelas pessoas que fazem com a mão esquerda, eles têm pelo menos Osher veKavod. Isso é Yeminá, isso é Smolá. A gente sabe que isso é só quando a pessoa estuda Lolishma, Mas ele quer um dia chegar a Lishma. Mas aquela pessoa que ele bichlar não quer um dia chegar a Lishma. E ele estuda a Torá porque ele gosta, porque isso dá prazer para ele, sim. Que nem aquelas pessoas que fumam no Shabbat enquanto estudam Gumará. Porque eles gostam de estudar Gumará, é legal. Sim, é legal estudar Gumará. Quem não gosta de estudar Gumará? Você vê uma pergunta, vê uma resposta, aí você vê uma coisa que você não pensou antes. É uma coisa lógica. Quem gosta de lógica é incrível. Ele mamash. Sim, então ele fuma no Shabbat enquanto ele estuda Gumará. Isso, Vadai, que é melhor que ele não tivesse vivido. Está escrito na Gumará, essa pessoa que ele faz isso. Mas aqui é uma pessoa que ele estuda Lolishma, ele estuda porque ele quer Kavod. A gente espera que ele chegue nessa parte da Gumará que fala isso, né? Não, ele estuda porque é legal. Ele não... Se você é essa pessoa, é melhor que você esteja vivo. Ele vai fechar o livro. Então, quando a pessoa ela faz Lolishma, ela faz Lechem Kavod, Alevai, que fosse todo mundo que tivesse, que quisesse Kavod estudasse Torá. Sim, a pessoa entende que o Kavod verdadeiro é estudar Torá, isso é bom. Já é algo. No final ele vai ficar. Vai ficar tzadik, que nem Hillel HaZaken. Hillel HaZaken veio o goi para ele e falou: eu quero virar Ger com a Kavaná Almenat, com a condição que eu seja Kohen Gadol, para eu poder vestir todas essas roupas caras e bonitas. Sim? E aí ele falou: tá bom, vamos lá. E aí ele foi aprendendo Leat Leat. Aí ele chegou no passo que está escrito: Ve'azara Karev Umat. Que se tem uma pessoa que não é Kohen, que se aproxima, Hayav Mitá. Aí ele falou: peraí. E agora? Eu só me converti por causa disso. Ele falou: filho David Melech. Filho David Melech Israel não pode ser Kohen Gadol. E aí, depois ele falou: Baruch Hashem, que Hillel me converteu, que eu vim, encontrei a verdade. Mesmo que a cavará dele no começo foi só para Kavod. Ele queria se vestir com um frac grande, um chapéu grande, sim. Com roupas bonitas, andar numa Mercedes e falar: eu sou o Kohen Gadol. E Hillel falou: vamos lá, que no final vai ser. Vai dar bem. Darchei Adrachei Noam, as, os caminhos da Torá, eles são Noam. Os caminhos da Torá, eles levam até um Noam, sim? Aquela pessoa que ele, o Goen fala que é a continuação, aquelas pessoas que eles fazem Lishma, eles chegam até um Noam. Que nem a gente sabe que nós estamos falando na Tefilá agora. Echad Shaalti Meis Adonai. Oisah Avakesh. Eu pedi uma coisa de Hashem, uma coisa, e eu vou pedir ela de novo. Qual que é? Shivti bebeit Hashem kol yemei. Eu sentei, que eu sente na casa de Hashem kol yemei. Lahazot benoam Hashem. Eu quero ver o Noam de Hashem. O levaker beichalo. E eu quero estar, sim, no Eichal, no palácio de Hashem. Então a gente vê que tem o Noam e o palácio. Cada um é uma coisa. Então aqui é o Noam. Drachei, os caminhos da Torá levam você até o Noam. Levam você até a como se fala isso em português, até o sabor, até você gostar de fazer. E mesmo que no começo é difícil, até o agradável. Bidiu, que nem a gente falou no começo. Lembra aquele passu que a gente falou? Kitavo chokhma belibecha vedat lenafshecha ina'am. Quando vier para você chokhma no seu coração. E dat vai ser gostoso para você, vai ser agradável. No começo não é assim. No começo a pessoa passa pela malchut. A malchut ela é só dinim. É cachê isso. É difícil entrar. Entrar no jogo. Mas quando você entrou no jogo, você chega até o Noam, que é um outro lugar, uma outra esfera, um lugar lá em cima, que a pessoa chega. Então os caminhos da Torá levam a pessoa até o Noam. E também os caminhos da Torá pequenos, que não são muitas pessoas que vão, no final eles são Shalom, no final eles levam a pessoa para o Shalom, mesmo que são caminhos pequenos. O Ramat Vale explica que aqui está se falando de pessoas que eles fazem coisas que são perigosas. Por exemplo, ele come muito pouco, sim, Leshem Hashem. Ele dorme muito pouco, Leshem Shamayim. São caminhos pequenos, que não muitas pessoas vão. Isso é perigoso. Mas quando ele faz isso, Leshem Shamayim, é Shalom. Porque aí a Tumá não pode chegar nisso. A Tumá não chega. Quando ele faz Leshem Shamayim, a Tumá não pode chegar nisso. Por isso, V'chol Netivoteha Shalom. E termina essa parte, Shlomo HaMelech falando, Etz Chaim Hi Lamach HaZikim Ba. Ela é a árvore da vida para quem segura ela. E Tomchei Ameushar. Fala o Grou, uma pessoa que segura alguma coisa, como ele segura? Com as duas mãos. Isso. Et Chaim, uma pessoa que segura a Torá. Lamahazikimba, aquela pessoa que ela segura com as duas mãos. E ele cumpre mitzvot Ase, mitzvot Latose, isso é Et Chaim. A pessoa que cumpre as mitzvot com as duas mãos, Ase e Latose, isso é Et Chaim. Vetomchei é uma pessoa que segura, como uma pessoa segura alguma coisa? Com os pés. É isso que dá base. Sim, Tomchei vem de Litmor. Você dá dá base para alguém. Você dá base com as pernas é que dão base. Sim, a pessoa fala, fica na base. Existe isso em lutas. Fica na base. A base é você colocar a perna de uma maneira diferente, para você ficar com base. E quem dá base para a Torá, meu char, ele é meu char, aquela pessoa que ele faz com as duas pernas. Sim? E fala o grosso seguinte, quem cumpre as mitzvot, masei lotase. E Tomré, aquela pessoa que ele mexe o Talmidei Chachamim, ele ajuda o Talmidei Chachamim com a perna dele, ele leva o Talmidei Chachamim para cá, leva ele para lá, ajuda ele, está sempre do lado dele, ele é meu char. Entendeu? Gabai do Talmidei Chachamim, ele é meu char. Tem uma das chamadas também do Ramiel Traz, o Xerabeno, quando ele pega, quando ele está com o Matê, né? Então, o Xerabeno, quando ele está com o Matê. Ele está com uma cara de Kimba. Quando tu solta a Torá, ela vira Nahash. Fé, na roda de volta, ou seja, ela virá descaída. Quando você segura, é fé? Sim, é, Moshe Rabbeinu também. E é, a gente sabe, Etzchaim na Marz de Kimbaz é a Torá, porque ela é Etzchaim. E Kol Etzchaim, Biziuk, é a Torá, que ela é Etzchaim. Mas esse passuk está errado. Aqui é uma placa dos doadores, né? Os doadores deviam estar escrito o final do passuk. Porque está escrito no Zohar que Etzraim la mahazikimba, aqueles que seguram a Torá, que estudam a Torá, é Etzraim. Vetomrea. Possibilitam que a gente segure. Ah, esse é o pshat da placa, entendi. Vetomrea, os que sustentam, eles estão dando meu char, eles estão sustentando. Assim fala o Zohar. Derechagav, o Zohar fala. Terminar com isso depois de falar o Rav Ramad Varia, é muito bonito aqui. O Zohar fala o seguinte, está escrito que veio o Malach de Esav e começou a lutar com Yaakov Avinu. E ele não conseguiu vencer Yaakov Avinu, vai Gá, Bekaf, Yerich Yaakov, sim, e vai Teká, Kaferenho. Ele encostou na coxa de Yaakov e ele ficou mancando. Fala o Zohar qual o Pshat. O Pshat é que ele viu que ele não conseguia... Ele viu que ele não conseguia contra Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Kayadua, ele é a Torá. Ele representa a Torá. Yaakov Avinu, ele é a Torá. E já que ele é a Torá, o Satan viu que ele não conseguia com a Torá. Com a Torá ele não conseguia. Então o que, que ele fez? Ele foi lá e atacou a base, que são aqueles que sustentam os Talmidei Chachamim. Não, aqueles que sustentam os Talmidei Chachamim. Foi isso que ele atacou. Ele atacou as pessoas, os doadores. Ele não conseguiu atacar os que estudam a Torá, então ele estudou os doadores. Ele atacou, desculpa, os doadores, que são as pernas de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu representa a Torá, as pernas de Yaakov Avinu são os doadores da Torá. Tamrim Deoraita, são os que sustentam a Torá, é o que está escrito aqui. Tomrea Meushar, e eles ele conseguiu atacar. Por isso é tão difícil, dói para as pessoas tirarem dinheiro para sustentar a Torá. Porque foi isso que o Satan conseguiu pegar. Vídeo. Agora, o Ramad Vari fala uma coisa muito importante. A gente sabe que Etzraim era no Gan Eden. O que era Etzraim? Era a árvore que estava no meio do Gan Eden. Etzraim. As duas estavam no meio do Gan Eden. Assim está escrito na Torá. E Hashem queria que Adam Arishon comesse do Etzraim. E aí ele ia viver para sempre. E acabou o teste dele. Ele ia ganhar o Olam Haba, conquistar o Olam Haba. Shalom. Conquistou, mas ele não passou no teste e aí deu tudo errado e Hashem mandou ele embora do Gan Eden. Mas já que Hashem é muito Rahman, o que que ele fez? Ele deixou ainda Etzraim no Lamazé. Ele deixou ainda uma Bechiná de Etzraim. Ele quer que as pessoas comam do Etzraim. Ele deixou, é a Torá. Como chama o livro mais conhecido do Arizal, a base do livro? O livro base do Arizal chama Etzraim. Por quê? Porque ele vem te mostrar a Pnimiut da Torá, porque a Torá é o Etzraim. Então Hashem ainda deixou uma Etzraim aqui. Que é a Torá? A pessoa que estuda a Torá. E está escrito Etzraim na Mahazikim, ela é a árvore da vida. E aí você vai perguntar, ai, mas os Talmidei Chachamim também morrem. Os Talmidei Chachamim também morrem. A resposta é que eles morrem só por causa do pecado da cobra. A cobra, ela Adam Arishon pecou. E aí a cobra jogou Tumá nele. E agora o corpo precisa se desfazer. O cobra causou que o corpo precisa se desfazer. E o único jeito de letaquena é quando o corpo se desfaz. E por isso eles têm que morrer. Mas a morte deles não é como a morte das outras pessoas. Porque está escrito Etzraim. E a gente sabe que os tzadikim, eles morrem como? Com Neshiká. Hashem pega a alma deles e tira. Fala que a Gemara que dói tanto como tirar um fio de cabelo de um leite. Isso é outro tipo de morte. Então isso é Etzraim. Eles só morrem por uma coisa técnica, que eu preciso aqui mudar a carcaça, sim, deixar ela apodrecer para reconstruir, como se fosse um casulo. Burocracia, um casulo, que eu preciso aqui resolver isso. Mas eles, na verdade, eles não tinham que morrer. E tem pessoas que chegaram a um nível de Letaken Legamri, que nem Eliyahu Hanavi, Moshe Rabbeinu, Hanoch, Bidiuk. Mas esse é a Bechina de Etzraimi, que a Torá ela é o Etzraim. E o último pshat, muito bonito, que existem três coisas que a pessoa, que ajudam ela a ter uma mente mais tranquila para poder estudar a Torá, que é uma Isha, uma mulher bonita, uma casa bonita e utensílios bonitos. Três coisas para fazer o quê? Que ajudam a pessoa a ficar mais tranquila para ela poder estudar a melhor Torá. Então, Rohav Dat. Esse é o Pshat Apashut, o Marsha fala outro Pshat. Sim, ter uma mulher bonita. Para ti. Ter uma mulher bonita. Porque isso. Bonita é os atos dela. A beleza externa e os atos dela. Sim. Então é Isha na Dirana e Malbush. Que é uma. Roupas bonitas. Que nem Rabbi Yochanan falava, minhas roupas são o que me dão kavod. A pessoa não pode querer ser tanto racham e se vestir que nem um schlepper. Sim, a pessoa tem que se vestir direito. Esse é o malbush dele. Isso era sheitevot o quê? É Aleph. Sim. Dira na Dalet. E malbush na é Adam. Sim. Então a pessoa tem que escolher qual tipo de Adam ele quer ser. Será que ele vai buscar isso? Ou será que ele vai buscar a Torá e querer ter isso para a Torá? E essa é a diferença do Adam para o Adam. Essa é a diferença do Adam para o Adam. Tem um Adam que a vida dele é ter uma mulher bonita, ter roupas bonitas, ter uma casa bonita. Tem outra pessoa que não. A vida dele é Etzraim. E ele usa isso para poder ser um Adam melhor para estudar a Torá. Aí é outra coisa. Aí a Gemara fala que o Ikar e o Tikkun é Isha Yafa Mekushet entre Talmidei Chachamim. Uma mulher bonita para Talmidei Chachamim. Sim, porque ele sim, Bemet, que merece. Então, em Ratzon, que a gente Bemet consiga cumprir tudo isso que está escrito aqui, entender que a Torá é mais valiosa do que pérolas preciosas.